É show, é festa, é Banda Reflexo, a emoção de Baião. Sucesso Banda Reflexo 2017, com certeza lançando seu CD novo. Vamos rochar! Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. O cara esperto, fechado no meu sonho, só vivia assim. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca, nem passou pela cabeça e apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, prometi no seu beijo, comendo seu rosto de minha língua. Quando aponta no queixo, você tão jeito na nossa vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar, prometi no seu beijo, comendo seu rosto de minha língua. Quando aponta no queixo, você tão jeito na nossa vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica? Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu peso, comendo seu rosto que minha língua. Foi na ponta do gancho, mas é todo jeito na nossa vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu peito, comendo seu rosto, queimei a língua. Foi na ponta do queixo, mas sentou de jeito nenhum nessa vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica? E é só sucesso, é puro reflexo. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. O cara esperto, fechado no meu canto, só vivia assim. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu me saí do seu olhar, tropecei no seu beijo, pondei no seu rosto que minha língua. Foi na ponta do queixo, mas é do jeito da nossa vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, pondei no seu rosto que minha língua. Foi na ponta do queixo, mas é do jeito da nossa vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica? Bom sucesso, Banda Reflexo. Sei que eu tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas o que agora é que eu marquei com ela aqui. Muita mais pouco que ela deve estar seguindo aí. Mas pensando bem, eu tô achando que ela nem vem. Mas eu só tinha essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra nessa duela, amor. Esse segundo eu vou gastar com alto. Me tirei da reserva, pois só tenho carro. E os outros não ficam, deixo pra beber até o amanhecer. Na precisa. Esse segundo eu vou gastar com alto. Me tirei da reserva, pois só tenho carro. E os outros não ficam, deixo pra beber até o amanhecer. Na precisa. Emoção de Baião. mas pensando bem, eu tô achando que é nada em mim. Mas eu só tinha só nota de sim, tudo que eu tinha pra graça tu era. Amor, precisa, esse cinco que eu vou gastar com álcool. Me tire da reserva, pô, soltei no carro. Fiz outro não brincadejo pra beber até o amanhecer. Alô, precisa, esse cinco que eu vou gastar com álcool. Me tire da reserva, pô, soltei no carro. Fiz outro não brincadejo pra beber até o amanhecer. Alô, Banda Reflexo, a nova moral de Baião, viu? Aqui no Tropicana Bar, irmão. Vamos arrochar. Banda Reflexo, a emoção de Baião. Da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz

Gravando ao vivo o CD aqui do bar do meu parceiro Carminho, Tropicana Bar. Vamos rochear! Sucesso! Eu tenho pena quando penso bem que foi um passatempo e nada mais. Uma vontade e um momento vai bater arrependimento. Aí cê vai lembrar de mim. Aí cê vai lembrar de mim. Moca já tá presente com a gente, viu? Alô, Moca! Tamo junto, meu irmão! E a moçada vão chegar com ti! Que banda reflexo! A nova moral de Baião, viu? Puxa, maestro! E essa aqui pros coração apaixonado! E esse é o CD 2017, viu? Vamos lançar, com certeza! Oh, sucesso! Eu escuto os amores que vieram me dizer que você partiu pra longe sem adeus. Ouvi bem dizer que a vida ela que nos separa. Aguentei então as brigas, vou te amar. Vem você. E eu sei que vou sofrer. Eu escuto os amores que vieram me dizer que você partiu pra longe sem adeus. Ouvi dizer que a vida ela que nos separa. Aguentei então as brigas. Eu sou assim,

beijando outra boca. Só se me se eu te encontrar, vou agir feito uma louca. Te amo demais e não vou suportar. Só eu sei como é difícil. Tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo o botão e rezando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai. Você já virou meu vício. Não controla o meu coração. Se não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar. Quando se levanta já passou. Quando

confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já disse a 20ª saideira. Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. E sabe que sou viciado e vendo dobrado ouvindo um botão. A terceira música nem acabou e eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação na sua mão, seria enganou. Seria enganou. Garçom, troca o DVD, essa moda me faz sofrer o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta cada vez. nossa mão chega juntinho. E eu cheguei em frente ao portão, e meu cachorro me sorriu latindo, e minha mala coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Eu acho que sou eu mesmo, mudei. Eu voltei. Alô, Maria, aquele abração, viu? Eu voltei, e agora é pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei, nas coisas que eu desejei. E eu voltei. Abri a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. E todo o meu passado eliminei e entrei. E meu retrato ainda na parede, e amarelado pelo tempo. Uma pergunta por onde andei e parei. Onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu desejei. Eu voltei. Banda Reflexo, a emoção de Baião. Vamos tocar mais marcante pra moçada, viu? Pisca, pisca, varejeira. repente minutos você me deixou tão só. Não sei porquê me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou sozinho assim. Peguei você, me machucou meu coração. Você quebrou e me deixou sozinho assim. Peguei você. Me perdoe, eu lhe prometo, não aconteceu. Como irá a situação entre você e eu? E no teclado, meu brother Maílson. Você me disse um adeus. De repente, minutos você me deixou tão só. Não sei porquê me machucou meu coração. Você quebrou e me deixou sozinha assim. Sem ter você me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou sozinho assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo, não aconteceu. Como virá a situação entre você e eu? Banda Reflexo, a emoção de Baião.